A vinda de Jesus está próxima. E como vai ser quando ele vier e os dias que se seguem? Podemos relembrar nestas poucas cenas que ouvimos, com todas as ocorrências, que milhares sejam despertados e se preparem para o grande dia da última trombeta. Silêncio, o pastor tá falando, os loucos tão fumando e o mal se propagando na terra. Sei bem qual é que é, sem um pois é, sem um qualquer, numa vida que é traiçoeira. O bruxo foi queimado na fogueira, nos tempos remotos onde não existia o controle remoto. Mas já vi o terremoto que abalava toda a terra. Todo ser humano tem medo de si, um monstro, uma natureza que tem que ser derrotada. Seus egos, suas tendências malignas jogadas na privada. Eu não sou o cara, quem é o cara que numa missão resgatou toda a rapaziada? Os bicos dão risada, os fracos se rendem à ameaça. Eu sou daqueles que prossigo para o sucesso, o progresso. Eu não me rendo ao retrocesso que faz infeliz uma nação privilegiada. Não falo de Jerusalém, falo da minha área, que uma do outro por migalhas. Não só com armas, com palavras. Quem não entende o jogo, perde. Quem não suporta o teste, perde. A maldição que passou de geração a geração, em nome de Jesus eu repreendo agora. E os crentes diz: receba a cura, receba a vitória. Eu acredito, se eu persistir firme e forte, suportar a dor do corte, a fúria aterrorizadora, eu receberei minha coroa. É inacreditável. Vem ver, tudo é possível. Vem ver, o impossível acontecer. Vem ver, saia pra fora. Vem ver, tudo é possível. Vem ver, o impossível acontecer. Vem ver, saia pra fora. Vem ver, tudo é possível. Vem ver, saia dos mortos. Quem tem fé posto na muralha pra ser fuzilado e ver seus ideais concretizados. Acreditar que a semente morre ao nascer dar fruto em outras vidas. Separa o bem e o conformismo com o que tenho. Sim, eu me contento, sim, com o que tenho. Sim, infelizmente é assim. Sou bem pior que o Saddam e o Bin juntos. Eles propagam terror, eu espalho o amor por todo mundo. Fui tolo e inconsequente, quem me viu na antiga não me chamava de gente. Na rua a potestade avança, cega a justiça terrena e troca a vida, joia rara por bijuteria paraguaia, cheia de pose, linda, formosa e por dentro podre. Responde, pão ou pedra, cê quer o que? O céu é eterno e o inferno também. Ouvi, crie e venci, fica aqui meu testemunho, absolvido e grato a Deus que advogou meu caso. Será um prazer viver mais como vivo hoje. Só felicidade, sem naufragar no X. A honestidade, sem perder a classe com quem não joga nada e quer a 10. Infeliz, dos meus acertos não lembra, dos erros não esquece. Linguarudo, de ego abalado, é perigoso. Não aguenta, fica calado, corre pros outros e fala mal. Pra quem não me conhece, pros que corre lado a lado. Então, colha o que planta e deixa quem quiser falar. Vem ver, é Deus quem liberta. Vem ver, tudo é possível. Vem ver, o impossível acontecer. Vem ver, saia pra fora. Vem ver, o impossível acontecer. Vem ver, tudo é possível. Vem ver, saia pra fora. Vem ver, tudo é possível. Vem ver, o impossível acontecer. Vem ver.